Ativo com Bruno Noroeste, decolado aos 4-1. Vai chamar o controle em 120.8, mantendo 500 pés, hotel Oscar Azul. 120.8, Bruno. Portão 1, Oxalé 6142. 192, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Pistão no zero. Aguarda a autorização de pouso. Proa da. Sai da Fonte Nova, sem interferir no ILS. Gente, acende a expansão, mantém na regra de voo visante, reporte no setor da Fonte Nova. Ó, tem um escasulo. Zulu, pode confirmar o transporte? Unicórnio 0110, hotel Oscar Zulu. 0110, Zulu. Autorizado para o sinal ILS, planeta 6? Afirma, autorizado para o sinal ILS. 6-6. 35626, reassuma a navegação, voe direto Duna para o final ILS. Com 17, nós. De pouso, 3-1, 9-2. Paraná estabilizada na Predigana 35626. Bono 648, desse mantém a altitude de 3.000. 3.000 pés, 648. Recepção do localizador, 636. Gente, autorizado, final LS, Oxalé 6326. Hotel Oscar Zulu, informe sua altitude. Hotel Oscar Zulu, informe a sua altitude. Hotel Oscar Zulu, controle Salvador. Hotel Oscar Zulu, controle Salvador. Deverá descer para 500 pés aí, pois está ao norte de Simbra, a altitude que as aeronaves passam em 1.700 pés, não teria separação de 1.000 pés, ok? Desça para 500 pés, o hotel Oscar Zulu. Xané 6326, complexo final S, M-Torre 118, decimal 95, temos tráfego ao norte, agora um helicóptero adicional, está mandando 1.000 pés para 500 pés para ter a separação em próxima Simbra. 7118, decimal 95, né? 95, 118, 95, tem bom pouso. 5626, mantendo a produtora, nós reduzindo para 170, viu? Velocidade agora está a seu critério, autorizado final S, 5626. 5626, chamará estabilizado. Número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 626. Uno, alterna 3325, o Xané 6315. 251 1325, obrigado. 6315. Oscar Zulu está mantendo a altitude aí de 500 pés no setor? É porque estou recebendo ainda 1.000 pés aqui no meu modo charge. Para o 35626 e o Gol no 648, temos aeronave entre marcador externo e Duna, mantendo a altitude de 500 pés, embora seu modo de ar está dando informação de 1.000 pés. Informa a aeronave e informou, esse controle está mantendo a altitude de 500 pés. Atente, o Gol no 648. Atente. No 648, pode descer 2.000. Autorizado 2.000, final LS, gol no 648. Tá livre 2.000 e final X-Plane, gol no 648. 35626, complexo LS, torre 118, decimal 95, tem bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. Natal, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera no 0, torre 1895, altímetro no 0, 08 agora, 1.008, boa viagem. Aqui, ó, táxi, 18, ponto de espera, 1895, poxa, tem uma vez. 3192 na escuta? Ótimo. Ingresso do lado próximo à esquerda, Juliette, portão de número 4. Via Juliette 04, 3192. 4065 azul na escuta, cópia? Pronto, 4065 azul. A autorizado Campinas. Nível de voo 360, via per... correção, via posição bridge, Upper 16, restante conforme a rota no plano de voo. Decolagem pista 1-0, mantenha reto até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto, posição bridge. Controle 120, décima 8, rua 18, 95, acione o código 5544. Autorizado nível 360, via bridge, apesulo 16, decola, pista 1-0, mantém 2.000 pés. Após passar 2.000 pés, curva direita, perfil da El Gael Leda. 544 transponder 208. É o controle 2.4.0. Correto, cotejamento, portão 3, chame pauta, azul. Não é pronto, 2.4.0. Só louco, né? 6326, Elisona, escuta. 5626, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 14 nós. Deu confirmado? Alfa Juliette, pátio 1, portão 1. 6, muito bom dia, Oxagaro, 6142, após o trip, a linha e mantém cabeceira no zero. A trip, a linha, mantém o Oxagaro. Salvador, 648, está estabilizado aqui, 6 a 10. Uno 648, boa tarde, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Sim, a gente está aguardando, 426, solo 49, direita na Eco, 121, decimal 9. Direita na Eco, 219, 5626, boa. O Golo 648, informa o R2 da Avianca, preste a iniciar a rolagem na 10, aguarda a pista livre. 7, no 648. Eita, aguarde o final em LS X-Ray. Aguardando o final em LS X-Ray, desce pra quanto, dentro do 4? 2.000. 2.000, pode voar, Duda? Ou está? Vou no rumo de TAP. Via 3.4, direto de TAP. Voo Rono 648, vento 080 graus, Rono 3 nós, livre o pouso, pista no zero. Livre pouso, igual 648. Chané 6142, decola 51 no controle 1208, bom voo. 08, obrigado, até daqui a pouquinho, 6142. Tudo bom, aquele... Boa tarde, você né, 6142, decola se escuta. Chané 6142, contato, mantém nível 350. Prefiro a saída 350 a nível, Chané 6142. Rono 648, solo 52, direita 121, decimal 9. Direita 219, boa. Alô Salvador, voo no 648, livre no 50. Salvador, vou no 649, livrando 68. Vou no 6848, perdão. 648, táxi autorizado na escuta do solo, em frente, segunda esquerda. Juliette, o portão 2. E a Juliette pro 2, no 648. Zulu, prossiga. A gente prosseguindo para RMA, Hotel Oscar Zulu, mantendo 500 pés. M1142, chame Recife, frequência 1251, alterno 33, decimal 25, 6142. Segundo 3325, obrigado, vou achar 6149. A gente prepara ali para coordenação e pouso, hotel Oscar Zulu. Zulu. Está interceptando o localizador com a pista de baixado travado 6314. Chame agora a torre 11895, chané 6314. 295-6314. Portal 3, chame pro táxi, azul 4065. Autorizado, chame pro táxi, azul 4065. Salvador, muito boa tarde. Web 1856, com a informação de guerra, posição de número 5 para cópia. 856 da Webjet, Natal 350, atrás da aprovação, só um instante para cota. Cinco da Webjet para Cracóvia? Afirmativo, para Cracóvia é Web 5856. 5856 de Salvador para Natal, nível de voo 350, 350 via Amper Zulu 10. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva pela esquerda, perfil de subida Puka, Jamo, transição, Zipar, controle 120, decimal 8. 2-118-95, transponder 55-52, 5552. Autorizando Natal, nível 350, decola da 10, mantendo a proa até 2.000 pés, a outra Delta Mike, curva esquerda após a saída Puka, transição Jamo, após Zipar, Amper Zulu 10, aerovia, até Natal. Web vai controle 120, decimal 8, com 9514. 2 ao transporte. Correto, 5856, portão 5, chame pronto. Portão 5, vai chamar 5, pronto, é 4462, acende a escutação, deixa manter o 050. Na chegada à área, guarde ele essa que surgiu, ajuste no 008. Charial, passando a identificação, desse mantém o nível 060 na chegada a Amã, guarde LS X-Ray, ajuste no 008. 124, táxi à direita via Índia, ponto de espera pronto, torre 1895, altíssimo 018, boa viagem, azul. Direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1008, azul 40. Estacionamento, pessoal de número 5, 5856, pode para iniciar o táxi. Autorizado para estacionamento, vai reportar 5, pronto, táxi, 5856. Boa tarde, esse é 3118, 14, 3114. Livrou, está na alfa aqui, você escuta. Solo, boa tarde, essa é a 6304. 6304, pousou, livrou, seu portão 5 está sendo liberado pelo 37 Webjet. Está assim em frente, atento da Juliette, reporte para ingressar no pátio, via Juliette. Operação ingresso no pátio, 6304. Desejo de cortar, está ali, eu prossegui direto aí, Cajazeiras, direto aí para... pouso na... em Salvador, Max Juliette Romeu. Caso deseje cortar, você prosseguir direto aí para o setor de Cajazeiro, São Cristóvão, para pouso direto aí. No 49. Ali decola a pista no 0040 mesmo. Eu não copiei. Afirmo. Papo 462, se voa dono, autorizado 2000 para o final S, confirma. Êxito. Salvador, dono 642. O Xenem 6304, observa o pushback 37 Webjet, ingresso autorizado pela frente do tráfego, atentando com cautela estacionar a frequência livre. Afirmativo, observando o tráfego, vai ingressar por 56314. Salvador, Luna 649. 649, Salvador Ilhéus, já temos a autorização, só instante para coca. Aguarda, 649. Ok, pronto pra copa, 649? Pronto. Salvador e Léo, nível autorizado do repetitivo, nível 240. Declaro de pista no zero. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés a terceira mira, após curva à direita. Compre o perfil subida da El Leda, após Leda, direto e Léo. Controle 120, décima 8. Tô 1895, código transponder 5557. Autorizado, ideal 240, decola da 10, mantenha proa 2000 ou 3 milhas, curva direita, perfil da IO, Leda. Após Leda, voa direto, ideal 208, controle 5557, transponder. Ué, gol 649, portão 2, chame pronto, puxar e assinar. Camarada, 49. Dael Leda, voz Bridge. 360, Dael Leda e Bridge. Obrigado. Fortaleza, copiado, táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera, ponto, torre 18, 95, altímetro no 008, foi viagem, 5856, Weber. Táxi via Índia, ponto de espera, 18, 95, altímetro 1008, Web. 354 sem identificação, desse mantenha 050 na chegada Mare, guarda elétrica X-Ray, ajuste 1008, então 354. Axial Alfa, desse mantenha 4000. 4000, mais Axial Alfa, poderia confirmar o ajuste? 1008, no 008, informe a velocidade indicada? 200, 200? Afirmo, mais que dá-lhe alfa. Aí, dá-lhe alfa, inicia a adução aí para 1909, 190. 990. Salvador, Web 5856 já pronto, ponto de espera da 1-0. Web 5856, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 090 graus com 1-5 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, Web 5856.